ZYS 367. Rádio Rural FM 93,9 MHz. Emissora da Fundação Dom Joaquim. Tefé Amazonas. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia. Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola. Editorial. Mais uma vez, seguindo os grandes meios de comunicação de massa, ouvi repetir por uma das emissoras de grande audiência, embora de forma mais elegante, que não tem sentido ter tanta terra para pouca gente e que a Amazônia deve ser de todos, aberta à exploração sustentável e não apenas reservada a alguns que vivem de forma miserável em cima de uma terra tão rica que pode e deve ser explorada de forma sustentável. Naturalmente, estas palavras geraram em mim um sentimento de revolta e de repugna a um sistema e a um tipo de informação que pretende ser a verdade sobre a terra e que, chegando às pessoas, traça uma imagem de uma Amazônia que esquece a sua maior riqueza, a diversidade e multiplicidade dos povos, culturas, visões do mundo, numa harmonia com a criação que o chamado homem não índio não quer reconhecer. Também queria perguntar àquele senhor que todas as noites ocupa a bancada do jornal e fala de exploração sustentável da Amazônia, voz do agronegócio, da monocultura, da mineração, quanto ele conhece, compreende daquele mundo cujas tradições trouxeram até nossa floresta de pé e seus grandes saberes que alimentam até nossa ciência e vida do dia a dia. Talvez ele precise continuar com a sua ignorância, aquela falta de conhecimento que é proposital e parte do negócio, que faz da mentira, da ignorância estrutural, da informação, o que é conhecido faz muito tempo como o quarto poder. Oxalá que a grande difusão da mídia alternativa, que cresceu sensivelmente nestes últimos anos, consiga ultrapassar e derrubar esta barreira, demitizando a fala de uma Amazônia como mina e celeiro da humanidade, para que possa surgir e fortalecer a Amazônia dos povos, das culturas, das grandes e ricas sabedorias milenárias, verdadeira e grande riqueza da Amazônia, e cujo valor não tem preço, porque ultrapassa o tempo e a história, o imanente desse nosso pequeno mundo, para se projetar no espaço de uma nova humanidade, do bem viver, onde outro mundo é possível. Boa noite. ZYS 367, Rádio Rural FM 93,9 MHz. Emissora da Fundação Dom Joaquim, Tefé Amazonas. Boa tarde, queridos filhos e filhas, povo de Deus querido, nesta quarta-feira. Como é bom lembrar que temos uma mãe que intercede por nós, não é? Nossa mãezinha do céu, nossa mãezinha querida. De muitos títulos, mas mãe de todos, Maria. Vamos colocar nossas intenções? Pedir que nosso coração seja parecido ao de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, de compaixão e de bondade, que dissestes: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos, passando por tribulações, eu vos aliviarei. Senhor, nós acolhemos o teu convite. Estamos aqui na tua presença em oração, acreditando que encontraremos paz. Já é tarde, Senhor. E é neste coração transpassado que nossa vida se sente fortalecida, nossos ânimos reanimados, as nossas decepções superadas, Senhor. Sagrado Coração de Jesus, nós queremos pedir por nós e pelos nossos familiares e por toda a humanidade, acolha todos os seres humanos, abençoe todas as famílias. Sagrado Coração de Jesus, acolha principalmente as crianças, livrando-as de todo o perigo. Acolha os jovens, para que possam viver a juventude, mas de forma santa. Sagrado Coração de Jesus, receba os casais que consigam ter amor verdadeiro, verdade constante, e que consigam vencer as tribulações da vida matrimonial e familiar. Sagrado Coração de Jesus, receba as nossas intenções. Perdoe-nos, Senhor, pelas vezes em que nosso coração se transforma em pedra, insensível, incoerente e hipócrita. Tire esse coração de pedra. Põe um coração semelhante ao Teu, cheio de ternura, de humildade, de fortaleza, de mansidão, de sabedoria, capaz de amar sem limite, capaz de perdoar. Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa salvação. Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, pedimos, Mãe, intervenha Teu Filho por nós, como nas bodas de Caná, e mostre o que nos falta para a paz interior. Imaculado Coração de Maria, leve nesta tarde a nossa prece ao Teu amado Filho e deposite, Mãe, no coração transpassado do nosso amado Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, não deixe que o sono chegue e o dia termine com rancor em nosso coração. Ajudai-nos, Mãe, a ter a cada dia mais e mais um coração parecido com o do Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Elevemos nosso pensamento a Deus e oremos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cross the highways of 7 horas e 59 minutos. ZYS 367. Rádio Rural FM 93,9 MHz. Emissora da Fundação Dom Joaquim, Tefé Amazonas. 18 horas em ponto. Em Brasília, 19 horas. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.